Demais, toda sem foi da

mais do que um soninho. Demais. Fumo. Demais. Toca sem for da cabeça aos pés. Você me pôs de vez na parada. Me fez bem, tocou meu coração e decifrou assim a charada. É bem mais que imaginei, mais do que eu sonhei. Demais. Fogo. Demais. Toca sem for da cabeça aos pés. Você me pôs de vez na parada. Me fez bem, tocou meu coração e decifrou assim a charada. É bem mais que imaginei, mais do que eu sonhei. Demais.